Aleluia. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não olhes para trás. Se Cristo te chamou, Ele te garante. Siga em frente, Ele é contigo. Mesmo sangrando, mesmo ferido, eu quero encontrar meu Pai. Eu quero encontrar meu Pai. Eu quero encontrar meu Pai. Mesmo chorando, em nome de Jesus. Mesmo traído, eu quero encontrar. Revelado, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Eu quero ouvir agora os homens cantando em uma só voz. Mesmo ferido, quero encontrar meu Pai. Eu quero.